26, Solas 412, direita 121, décima 9. Chove, 950, 26. American 982, continue your text via Juliet, Manape Room, to stand 11. Juliet, 638, Francis, stand 11, American 982. Da trip, baixou e travou? Baixou e travou. Autorizado o pouso, pista 1-0, vento 1-3-0 graus com 8 nós, o trip 5217. Eu ia pouso. Comandou o gol no 435, portão 4 para o aproximamento. Gol no 43504, o portão está livre, é por táxi. Para o táxi, gol no 435. Comandou o Oscar, Oscar Juliette. Prossiga, Oscar, Oscar Juliette. Passando externo, trem embaixo travado, em quatro visuais, para cancelar e prosseguir a parte superior direita da 107. Sente, estou cancelado aos 45, inicie curva à esquerda, reporte ingressando no final da 17, tem o tráfego alinhado agora, aguardando para a decolagem, vai aguardar a pista livre. Oscar, Oscar, Oscar Juliette. O passarelo 2223 alinha e mantém a cabeceira 1-0. Solo gol 923, pushback acionamento, via de meia dúzia. Tip 5217 no solo aos 45, lidera a direita, chama o solo 121, décima 9. Direita 1219, trip 5217, obrigado. O portão. 07 portão, 5826, galera. Solo gol 923. Gol 923, prossiga. Black acionamento, 862. Por gentileza, aguarda, gol 923. Aguarda, 923. Whisky Golf Kilo autorizado, decolagem pista 17, o vento 130 graus com 09 nós. 17, bom dia, livrou, na sua escuta. 5217 em condições de agilizar via Alfa Juliette até a remota. Alfa Juliette até a remota, 5217. Em condições de agilizar? Afirmo. Gol 923 ao solo voltando. 923, prossiga. Coordenação equipe de solo, vai passar agora um bang da Webjet sua cauda e logo em seguida um ATR da trip. Após o ATR da trip, está livre seu pushback de acionamento, meia dúzia portão. Gente, após o bang e o ATR, está livre o gol 923. Autorizado. Tango, Whisky, Golf, Kilo, decorte, Salvador, aos 47, controle agora em 119, décima 8, bom voo. Obrigado. Passareiro 2223, decola de Salvador, aos 47, controle 19-8, tem um bom voo. 19-8, obrigado, bom dia para você. Bom dia. Autorizado. Retorno Salvador, Papatango, Whisky, Golf, Kilo. Golf, Kilo, corredor Axé. Autorizado subida, mantendo o litoral até o 065. Vila, até o 065. Doutor Salvador, bom dia, 2223 da Passarelo, no perfil da Gole, cruzando 1500 pés. 2223? 2223, contato radar, suba 260. 260, 2223. Whisky Golf Q, cheque seu modo Charlie. Aguarda. 3-5 ao solo voltando. Cinco ao solo. Iniciando o voo no 4-7. Papapá, Oscar, Oscar, Juliette no solo aos 4-9, qual parte? Sente, livre táxi à direita até a Aerostar, tenha um bom dia. Eu só não conferi a matrícula do Ocean Air. 6312. 312 Recife. Combo pronto, cópia 350. Pronto, cópia. 6312, Salvador Recife, autorizado nível 350, rota 2858. Decolagem down no zero, primeira curva esquerda. Secreta aí da Fuca, transição Caju. 5527 no transponder, 198 ao controle. Decolada 10, curva esquerda, Tuca, transição Caju, 5527, controle 198. Correto, responde quando pronto, estacionamento Bush. Estava na 95. Salve, Salvador, 1933, para o táxi com 186 a bordo, 4 horas e 7, acesso no Galeão. Confirmando, 186, Galeão 47. Afirmo. 1923, táxi de Juliette Alto no posto espera da 10 quando pronto, se matou. 186, voltímetro agora no 014. Bom voo. Juliette Alto no posto espera 186, 10 Whisky Golf Kilo após 3 mil pés, autorizado direto de destino. Ela. Da 1923, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 140 graus com 10 nós. Ainda Luz 17 Aracaju, confirma a presa do PLB, voo no 435? 97 PLB. 097, tente, voo no 435, via Índia, no ponto espera chamar tua. 186, 1014, 91, 104, bom voo. Índia 286, grave, ponta barra, 45. Prazer, MM63, na escuta? Opa, coordenação equipe de solo após o banho da Gol livrar sua cauda, taxou Índia, tá livre do pushback, acionamento 02 no portão. Falou, 225 para Brasília 340, gente da Juliette, pronto para cópia. Pronto, Chané 6225, autorizado Brasília, nível 320, decolando a 10. Primeira curva à direita, perfil da saída Momo, transição Nitsa. Momo Alba após direto Nitsa. Em Nitsa, após Nitsa, direto Puído, posição Puído, onde intercepta a rota para o início 10 e prossegue até Formosa. Pode conforme o plano. 5525 no transponder, o controle 398. Oxalé 6225. Autorizado Brasília, 320, decola da 10, primeira curva direita, Momo Alba Nitsa, após Puído para o upper 190, 5525 o transponder, 198 controle, Oxalé 6225. Só corrigindo, primeira curva esquerda, ok? Ok, primeira curva esquerda. Correto, 01 no portão, é posição do pronto. Pronto para acionamento post, 6225, Oxalé. Reporte na próxima, 6225. Solo Salvador, bom dia, tudo o 5221 Vitória da Conquista, o 220 aceita? Agosto Freguês, 160, ciência, mais um minuto, coordenação, informação, inclusive bilhete. Só 3859, bom dia, tráfego já avistado, check 3. Passar travado. Ciente, baixado e travado, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus com 10 nós, então 3859. Primeiro corte da 10 com 299, copia? Pronto, copo. Azul 4299, Salvador Campinas, 360, nível autorizado, decolagem da 10, primeira curva direita. Prefira a saída da Euleda, após Leda, voa direto posição Bridge. Bravo Home, Índia Delta Eco, onde intercepta Up Zulu no meia. 5517 no transponder, 198. Nativo 360, autorizado Campinas, decola da 10, curva direita da Euleda, Bridge, Up Zulu no meia. Aciona 5597, 9 controle, 4299. Correto, após quando o próprio acionamento push. Para. Uno 435 ali, mantenha a cabeceira no zero. Salvador, muito bom dia, Oxalé 6211, 380 para o Galeão. 6211, Galeão 380, posto de 3, aguarde. Escuta, vai dar uma cobra, 6211. Taxi 3666, 3:45, alternado, Galeão. Galeão 3:45, confirme o PLB. 184, 184. Ciente André 663 via Índia no ponto de espera chama 2, 186, altímetro 10 no 4, agora bom voo. Dica 2, ponto de espera chama 2, obrigado, até a próxima, bom trabalho. Solo, Salvador, tá 38, 3859, livrou, tá na eco, você escuta. Tá 3859, táxi de Alfa, reportando o táxi aí, Juliette, por gentileza. Alfa vai reportando, tá Juliette, 3859. O trip 5221, pronto pra cópia. Pronto, prossiga. Trip 5221, 160 autorizado, conquista, do 1 decola da 10. Primeira curva direita, saída gol, leval, após leval, direto, conquista. 5535 no transponder, o controle 1098. 5221. Autorizado, conquista, 160, cabeceira 10, curva direita, gol, leval, após leval, do MT. 5535 é o transponder, 1098, controle Salvador. Correto, reporte condução de pressionamento push. Reportará. Poxa, né, 621, pronto pra cópia. Matheus Zé, pronto, cópia 621. Poxa, né, 621, Salvador Galeão, autorizado nível 360, decolagem da 10, primeira curva direita. Prefiro a saída da Euleda, após Leda, voa direto posição Bidev. Bravo Índia, Delta Eco Victor, intercepta a rota Upper November 807. Após, conforme o plano, a rota. 5504 no transponder, 1098 o controle, Oxené 621. Aqui o seu autorizado para o Galeão, nível 360, decola da pistão na zero para a primeira curva direita, perfil da El, Leda, após Leda, que desce, intercepta a roda na Upper 9257. 5504, transponder 198, é o controle, pressionar 6291. Correto, repostando para o estacionamento push. Passará acionamento push no gate 3, pressionar 6291. Já pronto para Juliette, para ingresso do pátio, 3249. Afirmativo, tem livre, tem ingresso via Juliette, 612 ao seu portão. 612, obrigado. Beleza, ILS, Oxenear 6309. Oxenear 6309, chame Torre 18 decimal 6. Torre 18-6. Controle Gono 435, muito bom dia. Perfil da ILS. Bom dia, Gono 435, contato radar, suba para nível 240, autorizado pro de Leda. 240 na pro de Leda, Gono 435. 73. Baixou e travou. Autorizado pouso na 10, vento agora 120 graus, 10 nós, Oxenê 6311. Autorizado pouso Vitor Juliette, espaço 4, livre acionar, chame para o táxi. 33 decimal, 25. Cliente, 125, 133, 25, obrigado, bom dia, voo, no 923. Bom dia, bom voo. Obrigado, bom trabalho aí. Observa o pouso do Avianca e após ali mantém 10. Após a banda Avianca. Oceaner 6311, solo 03, livre à direita, livre a 1219. Livrando, chama 219, 6319. Tan 3663, vento 130 graus, 10 norte, livre decolagem 10. Livre decolagem 10, Tan 3663. Por um toque sem da companhia. Ok, Alfa, Matete da Juliette, aguardando 01, 63 do nono. M63 no ONU, a Infraero acaba de mudar seu portão para o 02, táxi via Alfa. É porque antes da táxi Juliette, por entrega. A gente mantém então a Alfa aqui da Juliette, guardando o 02, 6309. Afirmativa Azul 4299, táxi autorizado via Juliette Alfa no ponto de espera chamado 886, altímetro no 014. Juliette Alfa, 3402000, Leda, 663. No 435, chame centro Recife, 125, decimal 1, alterno no 33, decimal 25. Gente, 125, 1, 3325, gol no 435. Frente, frente, dia 02, 163 do nono. 0, alterno no 28, decimal 8. Alô, Salvador, Oxalé 6225, no gate para a puxa, exatamente. Oxalé 6225, vai aguardar o colega da companhia estacionar sua esquerda no 02, assim que o aeroporto da companhia estacionar, tá livre, no 01. É boa tarde. E após o estacionamento do aeroporto 2, vai iniciar e reportar o ataque, Oxalé 6225. Salvador, Oxalé 6211, na ponte 3, seria possível em coordenação com o colega da ponte 1, iniciarmos o push paralelo? Tá totalmente pronto, 62 do nono? Totalmente pronto. O 6225 escutou a solicitação do colega? O 6225 é o solo voltando? 6225. É, tô vendo ainda que nem a Conflu tratou a possibilidade de liberar o colega da companhia primeiro no 03? Afirmativo. Grato. O Xené 612 no 1 é porta pro táxi, tá livre o posto, 03 portão. Excelente, agilizando e agradeço ao colega da companhia, obrigado. 6225 aguarda nova autorização, posto de empresa. Que é, vai dar tudo. Azul 4299, decolou 09, com controle agora 199, decimal 8. 98, boa. Controle Salvador, boa, Azul 4299. Azul 4299, contato radar, suba para o nível 360, cruzar 2000 pés, autorizado pro de Leda. Leda da El, após 2000 pés, Leda 4299. Para o táxi Ocean Air 6211, estamos com 120 a bordo. 3 horas e 40, Fernando Correia. Afirmativo Ocean Air 6211, via Índia, no ponto para chama 2886, o altímetro 1014. Ocean Air 6211. Via Índia, 2861014, obrigado, bom trabalho. Bom dia, Ocean Air 6312, solicita pushback e acionamento na posição número 5. Afirmativo, 05 autorizado, é por táxi 6312, Oxanair. Positivo, livre chamada para o táxi, Oxanair 6312. Sem problemas, custo do freguês aqui. Alfa Vitor Juliette, está em contato radar, prossiga visual, corredor Asha Alfa Vitor Juliette. Aqui foi o ataque,